Puxa acionamento, voo 989, posição 1. Voo 989 autorizado, pushback acionar, chame pronto para o táxi. Autorizado, puxa para o táxi com 869. O voo 869 poderia coordenar com a equipe de pátio, puxar um pouco mais a retaguarda, possibilitar o ingresso do colega da companhia no 612? Sem problema, vai dar mais a retaguarda na entrada ali. Grato. Salvador 4206 da Azul, seguinte de informação, Romeu no gate 9, autorização, Recife. Recife 350, pronto, cópia, o Azul. Prossiga. Azul 4206 autorizado Recife, nível 350, via rota Zulu 17. Decolagem pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju. Frequência do controle Salvador 120, decimal 8, transponda 5144. Autorizado Recife 350, via Zulu 17, decolador 10, com curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju. 1208, controle 5144, transponder 4206. Protejamento correto, portão 09, chame pronto, o Azul 4206. Chamaremos, obrigado. Jamal 290, estabilizou? Estabilizado, 290. Chame torre, na frequência 98, decimal 95. 291. Azul 6919, chame centro Recife, na frequência 251, alternativa 33, decimal 95. 251-3395, boa noite. 6290, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 099. Eu vou 3894, desça para 2000 pés, o ajuste 1018 está autorizado e alerta que seja reposta estabilizado no localizador. Partiu 2022, reportar estabilizado 3894. Papo Hotel, Serra Charlie, prossiga. A gente está mantendo que a altitude e qual o transponder? A gente mantém que a gente está usando o código 0134. Informe o tipo de equipamento. Alfa Serra 50, acione o código 0134, confirme o PLD. Estimativo, está passado quantas milhas de Salvador? Eu ainda não recebo o transponder, reporte Isolco Serra em Dia Coimbra. Com 869 para o táxi, com meia sua borda, autonomia 320, alterna na palma. Via Pátio 1, no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 0, no 8, tem um bom voo. Pátio 1, no Índia, ponto de espera 295, 108, ligado, boa noite, 895, 869. Olympus 08, está no prolongamento da perna do vento. Quando autorizado, gira base. O Olympus 08 autorizado, gira base, aguardando autorização para novo toque arremetida. Olympus 08, está girando base, aguardando autorização para toque arremetida. Chalé 6290. no solo ao 3-1, libere à direita, Foxtrot, solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1. Alô, Xanar 6210. Boa noite, táxi via Alfa, reporte para ingressar, táxi 3, Juliette. Alfa, reporte táxi 3, Juliette. Final baixado e checado. Sim. Gente, 869, mantém a posição. Mantera. 6210, prossiga Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 210. 08, tô com RMT 33, autorizado a perna do vento na 0, no 1500 pés. Limpo 08, curva na esquerda, 1500 pés para a perna do vento. Decolagem, vento no meio 0 graus, 079. Decolagem, captura no 0, boa noite, 69. Controle, hotel, terra 0. Hotel, terra 0, prossiga. Temos uma polícia, já está posto. Terra 0, sequência livre. Boa noite, bom trabalho. Estabilizado, tal 3894. 3894, chame torre na frequência 18.95. Caso negativo, chame na frequência 125, corrigindo 121.1. 295, caso alternativo, 21.1. 0 pela direita, chama a gente interceptando a perna do vento na 0. 60 pela direita, reportará a gente interceptando a perna do vento, Olympus 08. 2000, é, obrigado. Salvador, Boatan, 9829, quente da Romeu, passa 1.5. Boatan, 9829, boa noite, via chegada Man, desça para 4.000 pés, ajuste 1.018. Gente, via Man, desça para 4.000, tá? 3, corrente, 9829. João 1869, decolou os 35, chega agora o controle, 120, decimal 80. 08, boa noite, 69, boa noite. Porto Salvador com 869, boa noite. 1869, boa noite, contato radar, sua para o nível de voo 360, via saída árvore. 360 na árvore 1869. 9829, voe Duna na presente. Direto Duna, tá 9829. Oi, Salvador, boa tarde, Chené 6143, informação Romeu. Chené 6143, boa tarde, via chegada é bom, deixa até o nível de voo 050. Via ponta até o 050, Chené 6143. Ingressando Fernando Vento, pistola 0, reportará aguardando para Girabase, Olimpo 08. 03677, autorizado via Pate 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 10 no 8, tem um bom voo. Pate 1, Índia 1895, ciente 103677. Tem 45, 10 graus da esquerda de Duna, metade formação, ok? Aeronave? 645. 45, repórter atualizado. Boa noite. Novo 360 pela direita, reporte interceptando. Olimpo 08, novo 360 pela direita, reportará interceptando. Stand 3894, solo aos 38, direito no 211 no solo. Direito no 211, boa noite. Boa noite, 3894. 2715, nível 190, com a informação, Leo. 2715, via chegada a Man, no ideal, desça até o nível de voo 060. Vai descer via. Autoriza a voar na proa de Duna, senhores? 2715, mantém a chegada, vai ser o número 3 na aproximação. Ele vai manter, 2715. 08, autorizado a reingressar a perna do vento pistão 90, vai aguardar para girar a base. Vai alongar a perna do vento pistão 90, ultrapassar o tráfego da Gol, que encontra-se agora a 1 milha marcador externo, Boeing 737-800. Vai aguardar para girar a base em retaguarda do tráfego. Olimpo 08, está visual com o tráfego. Vai alongar do vento e aguardar para girar a base com o número 2. Gol no 645, na escuta do escritório. Boa tarde, Francisco, na escuta. 1645, livre pouso, pistão 90, vento 160 graus 099, o ajuste altímetro 098. Forma o tráfego à sua esquerda, posição de 11 horas, T3 da Força Aérea, mantendo 1.000 pés, confirmando 1.500 pés, perna do vento, pistão 90, vai direita. Vai alongar a perna do vento, vai girar a base em retaguarda do seu tráfego. Livre pouso, pistão 90. Eu tenho o tráfego visual à esquerda, obrigado, tá baixando pra lá. Pané 6143, desça para 4.000 pés, o ajuste 1018. 4.008, Pané 6143. 2591, está no pátio 3, na posição remota 4. Prazo 2591, cotejamento correto no pátio 3, chame pronto para pushback e acionar. Pátio 3, chamarei por via azul. Tempo 08, alongando perna do vento, aguarde instruções para girar a base. Bom, Guarnando Vento, aguarda instruções para girar base, Olympus 08. Desloco o tráfego nacional. Olympus 08, informo que após o pouso da aeronave nacional, a aeronave da TAM irá alinhar e decolar para o Tono Zero. Aguarde girar base final do Tono Zero. Está ciente da decolagem do TAM, o Olympus 08. O 08 no través do marcador externo, livre gira base final da 10. Gira base no través do de Cibra Olympus 08. O 1869, chame Centro Recife na frequência 251, alternativa 28.8. 251-281869, boa noite. 2 gira base, final da 10, reporte na curta embaixo travado. Virando base, reportará na curta final da 10, baixar travado, Olympus 08. Olympus 08, informa o tráfego da TAM, 5 milhas, posição Duna. Mantendo, descendo do 4.000 para o 2.000. Tá, sentido o tráfego, Olympus 08. Tá na sua posição agora de 3 horas. 08, gente. O no 645, solo aos 42, direito no 211, agilizando. Agilizando, 211. Então 3.077, vento 1.70 graus 08 mais, ajuste de altímetro no 0 no 8, livre decolagem custo no 0. Iniciando decolagem, tá? 3.077. 645. Vento 08, condição de incrementar final do 1.0? Afirmativo, incrementando. Após a remetida, curva 30 graus, libera o eixo e após 1.500 pés, completa a curva para a perna do vento, Olympus 08. Curva de 30 graus à esquerda, após a remetida, Olympus 08. 08. TAM 3.677, decolado aos 44, controle 1.208. 308, boa noite, 3.677. O ajuste 1018 está autorizado e ele já tem reporte estabilizado no localizador. 2.018, reportará estabilizado no localizador. Oceané 6143. 2.795, desce até 4.000 pés, ajuste 1018. Para 4.000, ajustado 1018, ainda somos o número 2, senhorita? 2.795, agora o número 2, tem condições de voar ataque? Afirmativo. Resultado vazio. 2712. Controle, libera para os 4000 pelo para o Oceané 143. Oceané 143, livre da restrição de altitude em pelo. Bem, livre da restrição de altitude em pelo, Oceané 143. 104. Para. Ocupando a esquerda, 08. Então 9829, livre de pouso, pistão no 0, ventou no 70 graus 079, ajuste no 0 no 8, livre de pouso. Pouso autorizado ao 90, tá? 9829. Olimpo 08, tocou em meter os 4,6, perna do vento no 10, aguardando instruções para girar base. 08, por mão na esquerda, 1500 reais, perna do vento, aguardando instruções para girar base. Azul 27 no 2, só corrigindo, né? Pate 3. Azul 4206, confirmando, pate 3. Azul 27 no 2, pate 3. Ciente, azul 27 no 2, ciente, pate 4. Azul 5 está autorizado, vazou. Direto do 27 no 5. Direita no perfil da subida da El, Leda, Irume, intercepta Upper November 857 até Mousso. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5171. 360 Galeão, Upper November 857, da Cala 10.8 da El, Leda, Irume. 120.8, transponder 5171. Correto, 5171, 360, portão 04, chame pronto, o Oxalé 6201. 201. Zero 08, condição de girar a base agora? Tá girando já, o 08. 7. Autorizado tocar MT pistão no 0, ventou no 60 grau 079, ajuste no 018. Ele está permitido para o Olympus 08. Alô, boa, tá 9829, Livão. Tá 9829, boa noite, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporte para Juliette, tá 9829. Cadê o funcional 022, request taxi. Portugal 022 taxi via April 1 and taxiway India. On hold point runway 10 call tower 118.95 the QNH 1018. Have a nice trip, sir. 1018 via April 10 India 118.95. Holding number 1802. Oceané 6143, complete a aproximação final e chame torre na frequência 18 decimal 95. 18 para 5, obrigado, boa noite. 3677, chame seu transfixi na frequência 1288, alternativa 26 decimal 0. 288360, boa noite, está 3677. Passão, aguarde, está livre. Aguardando, 643. 5.08, estou com o RMTU 5.0, mantenha a proa de decolagem até 2.000 pés, chama controle no 208. 08, mantenha a proa de decolagem até 2.000, chama controle 120.8, Olimpo 08. Oxenem 1143, autorizado por uso de sono 0, vento 170 graus 099, o ajuste no 09. Cadê o livre pouso no 0, estado no 08, Oxenem 1143. Graças Juliette, remoto 14 do Pátio 11. Gente, pouso TAP para 14 da 9829. Para o posto deck, acionamento no Pátio 34 Romeu, o azul 2591. Azul 2591 no Pátio 3 autorizado, chame táxi. Pátio 3 autorizado, chamaremos. 038974. Com a esquerda para a proa 360, Olympus 08, mantendo 2 e 10. Guarulhos, nível 340, via rota é Bezoluna 0 até Taubaté. Decolagem pista no zero, põe decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda Motiva, frequência do controle 120.8 e aciona o transponder 5162. 3897, apesar de São Paulo, Guarulhos, nível 340, apesou no zero até Taubaté. Agora, pista 10, curva à direita da El Leda Motiva, transponder 5162, controle 1208. Protejamento correto, confirme a posição. Na posição 05. Gente, 05 do Pátio 1, chame para o pushback acionado, chame 3297. 3297. O azul 4206 na escuta. Viram, ó. Claudine com a equipe de pátio, após o parqueamento do Airbus da TAM na remota 14 na sua retaguarda, autorizado iniciando 9, chama táxi. Após o parqueamento do TAM, inicia, chama para o táxi, para 206. Boa noite, afinal, Giro Dudu, VR. Proa 280. Esquerda magnética 280, Olympus 08. Oxenem 143, solo 53, direito no 211. Direito no 211, 153, obrigado, boa noite. Continue a aproximação aguardando a autorização de pouso. 7 no 5. Após 5 horas de autonomia, altera o Mossad. Azul 2591, autorizado via Pátio 3, Pátio 1 em Índia. Ponto de espera da 10, torre 118.95. O ajuste no 018, tem um bom voo. 3, 1 e 15, a ponta de espera 18. 27-5, livre posto, estou na 0. Vento 170 graus no 0, nós ajuste no 0, 18. Livre posto, 127-5. Portugal 022 Airborne. Portugal 022 Airborne at 56, departure frequency 1208. 1208, boa noite, obrigado. Departure, boa noite, 022 Airborne. Portugal 022, radar contact, land 2, Fatora 350, toca departure. Contact Lamin, level 350, Portugal 022. Limpo 08, esquerda na proa 240, a próxima para interceptar. Esquerda 240, limpo 08. Torre Salvador é o azul 2591, ponto de espera. Azul 2591, visual com a aeronave da companhia curtíssima Dona Zero. Afirmativo, senhor. Após a mesma linha e mantém-se Dona Zero, azul 2591. Os colegas da companhia me mantém de azul 2591. A bordo, com autonomia de 3 horas e 15, alternando Fortaleza. Confirmando o PAB? 103. Azul 4206, observe o parqueamento da R2 da Avianca no 07. Após autorizado parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 108, tem um bom voo. Parte Índia, ponto de espera da 10, 1895, quando lá, obrigado pelo retorno. Sou 3897, após a passagem do Embraer da Azul a retaguarda, autorizado no 05, chama táxi. Após o Embraer da Azul autorizado, chamar a táxi, 3897. Alô Salvador, boa noite, Azul 2715 na Echo. Azul 2715, boa noite, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, prevista remota 3, Lima. Fica atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, prevista 3, Lima, estará atento para o 2715. 10, ventou no 80 graus, 90, mais 8, 90, 90. 10, 18. Livre decolagem azul. Torre 1-1-8-9-5, lembra? Uma torre 1-8-9-5, obrigado, boa noite. Controle 1, decolado aos 2-1-0-0, controle 1-2-0-8. 2-0-8, controle 1, boa noite. Torre Salvador, aqui é o Olimpo 08. Olimpo 08. Tráfego avistado, livre pouso, pistola 0, vento 170 graus, 11 nós, o ajuste de altímetro no 018. Confirme após pouso final, parte militar. Afirmativo, pouso final. Certo. Azul 2591. 591, suba 1620 na saída coral. Ascensão 60 na coral desse quadro. Azul 2712 no pátio 3, autorizado chame táxi. Entra autorizado, pushback, chama para táxi, azul 2713. 2712. Azul 4206, ponte espera, dona 0, pronto, visual com tráfego na cor. Sim, a gente mantém ponto de espera, azul 4206. Na escolha. Decola da 1-7, autorizado para o Recife, nível de voo 350, decola da pista 1-7, curva esquerda, saída Pucajá, Umaru, dentro do 1-7, conforme rota do plano de voo. Acione o transponder 5160, controle Salvador, saída 208. Charlie, após a decolagem, o perfil da saída Puca, curva esquerda. O deixamento correto, confio que é o mesmo. Gente, tracionamento max decolagem, torre agora em 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 08. Azul 4206, LL Mantique. E eu matei 4206. Limpo 08, Solos 04. Autorizado backtrack, táxi, setor, parte militar. Estacionado para pensar nisso. Center frequency 126.85 and neighbor 125.45. 126.545, é a nave da TAN no pátio, chama a torre no ponto de espera, torre 108.95, obrigado, boa noite. Para o táxi da 3897, tá com 228, tem 4 horas e 10, confirme. 128, 4 e 10, confirme a alternativa? Não, a UPB é 228, 228, alternativa confirme. Gente, livre táxi até o ponto de espera. Pátio 1 no Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste ao altímetro no 08. Índia, então, espera, torre 395, boa noite. Na 08, obrigado pela gente, 7, Olimpo 08, ao estacionar frequência livre, boa noite. Azul 4206, livre decolagem pista 90, vento é 180 graus, 109, vai encher o altímetro 909. Livre decolagem, 4206. Aguardando, cópia. Boa noite, da 317, está pronto, pode ser da 0. Scan 3897, alinhar e manter isso no zero. Alinhe e manter no zero, 3897. Pronto. Autorizado Salvador, Vitória, nível de voo 360, levando da pistola 0, curva direita, saída da Euleda Bidev, vento Whisky 50, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5174, controle Salvador, Périlho 20, décima 8. T60, Vitória, da colada 10, curva direita, rota conforme plano de voo, abril 50. A subida da EL, Leda, Bidev, 5174, transforma, 208, transforma. Agora 645, cotejamento correto, chame pronto na posição 02, do Batione. Controle de Salvador, 4206 da Azul, decolou na Suspeita. Azul 4206, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 350 via PUCA. Via PUCA, vai subir a 350, o 4206. Dividido pela lógica pistola 0, vento é 1970 graus, no zero, mais zero, chão, pistola 0, 9. Alecolagem, azul 3, 8, 9, 7. Azul 2, 7, 9, 2, alinhar e manter pistola 0. Alinhar e manter, não, Charlie Charlie confirmou autonomia? 4 horas de autonomia, frente a bordo, alternativo, professor. Gente, Fox Charlie Charlie, autorizado o táxi para considerar da Papá, reporte para ingresso. Reporte da Papá, reporte para ingresso. Azul 4206, vou direto Romeu Fox 018. Afirmativo, direto Romeu Fox 018, 4206, obrigado. Decolador 09, controle no 208. No 208, tá, 3, 8, 9, 7. Azul 27, no 2, 73, turbulência da aeronave decolou a frente, é voz 3, 2, 1. Livre decolagem, pistão no 0, ventão 170 graus, 109, 108. Perfil de saída divergente da aeronave decolou a frente. Azul 2712, fique livre. Fox Touch Charlie Charlie, autorizado ali a manter pistola 7. Roger, final aqui, Leda, tá 3897. descendo decolarão no 0, Azul 27, 1-2. Correu, Azul 272, tem lista decolar. Afirmo, 170 graus, 109 reto e o ajuste 908. É, Cristiano, Azul 272. Azul 27 no 2, decolado, Azul no 2, controle no 208. 208, obrigado, boa noite. Papatango, Fox, Charlie, Charlie, mantém a casa 017, devido à aeronave decolou, pistão 90, efetuando terceira saída da ponte. Necessário mais 4 minutos para decolagem. Quatro radar na decolagem, sua para nível de voo, 970 via Conde. Subindo para 170 na Conde Azul 2712. Eu faço na 2 direto Conde. Direto Conde Azul 2712. Azul 4206, chama o centro Recife, frequência 26, decimal 85, alterna 25, decimal 45. Chama Gil, agora com Recife, 12685, 2545, obrigado e uma boa noite. Boa noite. Patrulha Salvador, boa noite, Azul 9201 com a Sierra. Azul 9201, assina identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, que é negar no 098. 050, que é no 098, negar da Mari 9201. Azul 9201, Rui, TAP. Mande TAP, Azul 9201. Azul 9201, é número 1 pra ponto? Ativo. Poderia voar Duna? Ei, Duna 9201. Pode Duna 9201. Charlie Charlie, livre de decolagem justo no 7, o vento é 1, 7, 0, grau 0, 8, 9, o ajuste é ótimo, 1, 0, 9. Oceano 17, só que já Charlie Charlie, decolado 1107, controle no 208. 08, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Fox Charlie Charlie, Pucajama. Chatão, Fox Charlie Charlie, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 350 via Puca. 350 na Puca. Band 3897, contact Recife Center, 125.1, maneuver 133.95. Roger, Recife Center, 125.1, maneuver 12395, thank you. Fox Calistrali, vou direto Jamo. Direto Jamo, Charlie Charlie. Azul 9201, deu separador de mil pés, autorizada final do procedimento LF-Play, reposta estabilizado na localizador. Zero acesso, 10 mil pés, autorizada F-Play, reposta no localizador 9201. No 705. Papa Romeu, Mike e Juliette, Mike. Papa Romeu, Mike e Juliette, Mike. Autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, QNH no 098. Yes, QNH no 098, autorizado até o 050. O Mike Juliette, Mike, está com um slot previsto para os 2159. É, possibilidade de a gente prosseguir com antecipação de horário, se for necessário, mais Juliette Mike reduz para cumprir o horário do idóneo. É, Juliette Mike, aguarde. Inicialmente reduza para 2509, é o número 3 na aproximação. Gente, 2509 reduzindo, mais Juliette Mike. Controle, boa noite, é o 705 da Gol, passa 180 para 160. Information Sierra. Número 705, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, que é legal na 098. 4 mil na 098, 705 da Gol. Azul 2591, 7 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 960, chame o controle e leste, o centro 20 decimal 1. Mantendo voo 960, chamando o 201, bom serviço, senhorita. Paulo Carvalho. Seu. Lima Romeu direto, cotejamento correto, confio, tá vendo? Paripe inicialmente, papá Juliette, papá. Gente, Paripe inicialmente, papá Juliette, papá. 705, confirme essa velocidade. É... 280 de cada. Lance com 705, desça para 2500 pé e, se possível, high speed para o sequenciamento. 2500, está acelerando. Autorizaria Duna? Autorizado com 705. Duna acelerando, 2500, 705. Mike 18 Mike, reduz a velocidade para 230 mais. 230 mais, Júlio, 8 mais. Para o taxi 1645. 13735 a bordo, 1340, confio. 175, 1340, confio. Afirma. Deve taxar o ponto de espera, via Inter, quando lá a torre 118 decimal 95, ajuste ao altímetro 908. 1342, é 135, deve ser 135. Salvador, gol no meio da parte. Luna 645, autorizada a linha de colapso, turno 0, venta 170 graus 08 nós, oeste altimo, turno 0 nós. Autorizada a linha de colapso, 018, 645. 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Vezes 110, Papalfa Índia, DCT 1 base, outra de Lu 44, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5170 no transponder, controle Salvador Pérez 20 decimal 8. Ok, autorizado 360 para Guarulhos, via up do Lu 10 até Papa Alfa Índia, após um bad, up do Lu 44, segue conforme. Decola pista 10, para a direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 570, controle Salvador 20 decimal 8, está no gate 0769. Controle Salvador, Mike Juliette Mike. Siga Mike Juliette Mike. A gente prossegue com, mesmo com o horário do slot, com o slot antecipado? Pois Mike, não haverá problema, prossiga para o seu pensamento, reduzindo para 220 mais. 220 nós, Mike Juliette Mike, gente. Estabilizou 9201. Chamar todos.